Perdoa por tudo, vida. Se eu tô no corre, não atendo quando cê liga. Meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista. Madrugada é foda, na mente é várias fitas. Só me vem você, yeah. Só perdoa por tudo, vida. Se eu tô no corre, não atendo quando cê liga. Meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista. Madrugada é foda, na mente é várias fitas. Só me vem você, yeah. Só me vem. Todo dia o mesmo papo, aquela mesma história. Eu preciso ir, ela me diz. Mais tarde cê volta. Só pra confirmar, ainda quer que eu deixe uma das minhas joias. E pra me instigar, manda foto no espelho. Com os peitos de fora. Malvada sem sentimento. Nosso lance é caso sério. Mistérios e momentos. E toda vez que ela me pede, com carinho eu boto dentro. Morena do porte médio, bunda grande, toda minha. Perdoa por tudo, vida. Se eu tô no corre, não atendo quando cê liga. Meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista. Madrugada é foda, na mente é várias fitas. Só me vem você, yeah. Só me vem. Mas eu sei, e é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo. Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seus desejos. Quer me ver cara a cara? Você já sabe qual é o endereço. Me mandou mensagem que me quer, só que agora eu não tenho mais tempo. Não. Fanática, 50% safada, 40% maluca, e o resto que sobra toda dramática. Antipática, fica de canto se eu não tô lá. Amor, eu tô no meu corre, fazer dinheiro pra nós mesmo gastar. Vague, babe, Perdoa por tudo, vida.